Olá, muito boa tarde, seja muito bem-vindo. Eu sou Ana Paula Pinheiro e está agora a ouvir o Online Song Contest na Rádio Antena Web. Hoje o nosso programa vai-se focar no outro festival de música online que segue a mesma linha que o Festival Online Song Contest. Estou a falar do Drawy Song Contest. O seu fundador refere na página oficial do festival que às vezes não se sentia parte deste mundo e então foi aí que decidiu criar o seu próprio mundo. Mas o que é que isto tem a ver com o festival? Ou seja, para participar neste festival, terá de criar o seu próprio mundo. Terá de criar uma bandeira e um nome. Estes são os elementos obrigatórios. No entanto, pode criar também a moeda, a língua, ou seja, pode criar aquilo que desejar. Depois da criação do seu mundo, pode escolher a canção com que quer concorrer. Esta não necessita de ser do país do qual é originário. Por exemplo, se é português, não necessita de escolher uma música que seja portuguesa. Pode participar com uma música de qualquer parte do mundo. Na última edição, a música Give Your Heart a Break, de Demi Lovato, ficou em primeiro lugar. E é com esta música que os deixo agora. Já deve ter reparado que a maioria das músicas que concorrem a este tipo de festivais são músicas cantadas em inglês. No entanto, para provar que não são só músicas cantadas em inglês que alcançam o pódio, ficamos com Celine Dion com a música O Miracle, que ficou no segundo lugar nesta edição.

Continuando na descoberta dos artistas que ficaram nos três primeiros lugares do pódio, na penúltima edição, ou seja, na edição número 72, Jessie Ware, com a canção Wildest Moments, ficou em primeiro lugar com 77 pontos. Ficamos agora com Jessie Ware. O Florence and the Machine também marcou presença neste festival e ficaram no segundo lugar com a música Seven Devils. Thank you. On Fire, de Alicia Keys, uma das músicas mais ouvidas do momento, arrecadou o terceiro lugar no Jolly Song Contest. Deixo-o agora com uma das suas músicas preferidas, tenho a certeza, Girl on Fire. She's just a girl and she's on fire, hotter than a fantasy, lonely like a highway. She's living in a world and it's on fire, filled with catastrophe, but she knows she can fly away. Voltando às regras deste festival, uma das mais importantes é que qualquer canção que tenha concorrido ao Festival Europeu da Canção não pode participar. Isto já acontecia no Festival Online Song Contest. A título de curiosidade, saiba que uma banda portuguesa já alcançou o pódio neste festival. Foram os Santa Maria, na 17ª edição, com a música Ser Loucura em Ti. Atualmente, o Jovem Song Contest conta já com 75 edições. Estas duas últimas ainda estão a decorrer. Até dia 4 de fevereiro poderá votar na sua canção favorita da edição número 74. Relativamente à edição número 75, fica a saber que esta é especial. E é especial porque cada país pode participar com duas canções. Uma pode ser de qualquer país, como já disse anteriormente, Contudo, a outra terá de ter em conta alguns aspectos. Não pode ser uma canção cantada por um artista americano, não pode ser uma canção que seja cantada na língua inglesa, nem pode ser uma canção de um artista do sexo feminino que canta solo. As votações estarão abertas até 18 de fevereiro e só aqui é que ficará a conhecer em qual canção poderá votar. No entanto, no site oficial do Drawy Song Contest encontra-se já uma lista dos possíveis candidatos e um artista português volta a marcar presença. Desta vez é Rui Andrade com o tema Em Nome do Amor e é com este tema que me despeço até ao próximo programa. Deixe os seus comentários e sugestões na página oficial do Facebook da Rádio Antena Web ou no site da Rádio Antena Web.info. Até ao próximo programa. Fique agora com Rui Andrade. Resta de ventura, é o fado dos olhos teus. O céu desfaz-se em lágrimas, as ondas gritam adeus. Sou rei do mar, senhor dos ventos. Vou te encontrar. Sentimentos, avanço sem temor. Não vejo mar ao redor. A barca cai na noite em nome do amor. Nas velas sou veloz, rasgo as tormentas, ouço a tua voz. E quando o anjo cai nas águas, nascem rosas. Vai-se a tempestade, chuvas de saudade. Sou rei do mar, senhor dos ventos. Avanço sem temor. Não vejo morredor. A barca cai na noite em nome do I know.